E aí, vocês pediram fotos peladas das minas? Ou... Que Minas? É, que Minas? Do episódio 30. Obviamente não, né, cara? Por que não? É pra pedir? É pra pedir. A ideia era essa, se eu tivesse aqui. Ué, pra que a gente ia fazer esse episódio? Olhem! Lá no céu! Acho que é um pássaro! É um avião! Não, são os caralhinhos voadores! Começar a putaria! Esse episódio número 31 dos Caralhinhos Voadores. Eu tenho aqui ao meu lado esquerdo da mesa, Miguel Dias, de volta ao podcast. Como é que tá, velho? Beleza? Tá tudo show. Show? Tá descansado? Show. Foi show a tua folga? Eu não participei do último podcast porque eu tava ouvindo o 29. Tô quase acabando. Eu tenho aqui ao centro da mesa, Matuza. Como é que tá, chefinho? Beleza? Tranquilo. O senhor tá agradável, quer alguma coisa, precisando de um chazinho, um café, a gente traz. Uma massagem. Ah, tô sentindo falta daquele boquetinho de cortesia, hein? Pra isso o estagiário tá aqui, né, Alan? Graça, mano. Não, não. E tem aqui à minha direita, Alan Bispo, como é que tá, velho? Beleza? E aí, tranquilidade, rapaziada? Tranquilidade, show, cara, show, tudo show. Fico muito feliz de, depois de muito tempo, ter um podcast com o Miguel e a Alan de novo, né, cara? Verdade, estavam brigados, cara, aconteceu alguma coisa aí, cara, ficou estranho isso. É, a internet tá falando aí, hein? Rola um bochicho. Rola um boato aí. Tem milhares de mentions no Twitter do Caralhinhos perguntando: o que que houve? Qual é a treta do Alan, cara? Porra. Ah, sei lá, tem um treta com tanta gente. Poxa, mas comigo não. No episódio de hoje, como a gente tá um pouquinho sem tema, tá ligado? A gente pensou, vamos pegar que nem no episódio 15, que a gente fez o Mulheres que Gostaríamos de Ver no Pornô, e por que não fazer um episódio muito mais bazingueiro que aquele lá? Hoje vai ser personagens que gostariam de ver no pornô. Pedimos desculpa por antecipação e é isso aí, um abraço, até mais. Miguel, tá preparado? Ai, gente, esse tema é muito nerd. Começou a falar disso, apareceu pó de Cheetos na minha mão, não entendi. Partiu! Aí, ó, o cara voltou, rapaz, só foi bolada antes. Assim, antes de começar o podcast, eu quero já deixar claro que se alguém mencionar Lola Bunny, eu tô fora do podcast. Lola Bunny, tem uma galera aí nas internet que é maluca por ela. E, né, e Jessica Rabbit também. Se alguém mencionar Jessica Rabbit, a gente chama de viado. Cara, quem é Lola Bunny, velho? Sério? Lola Bunny é namorada do Pernalonga. Caralho! Vou se fuder quem achar que isso tem que ser citado, caralho. Que horror, por quê? Cara. Por quê? Mas, não, cara, tem gente que gosta muito da Lola Bunny. Tem muito, né? Tem gente que tem alto. Não, é foda. Cara, nem que é foda porque, cara, eu tinha uma tara muito absurda na Rosinha, namorada do Zé Carioca, que é uma filha de pito. Por quê? Tocava muita bronha no Gito. Mas eu gostava de periquito desde cedo. Não, cara, é porque ele desenhava, tipo, das histórias mais novas, era, tipo, no Brasil que o nego desenhava. Ele desenhava ela coxuda e com uma bunda grande, eu ficava louco. Eu tinha uns 13 anos, porra. Não. Marcelo, imagina o boquetinho com aquele bico, Marcelo. Não imaginava essas coisas. Tá bom, vamos pro podcast. Cara, eu vou começar com uma, na verdade, que eu fiquei um pouco relutante de citar ela, porque é muito clichê, é muito lugar comum, mas acho que vale a pena citar, que é a nova Lara Croft. Cara, a nova Lara Croft, a Lara Croft original não é da hora, tá ligado? Aquele exagero e tudo mais. Só, cara, a Lara Croft, a nova, no jogo, ela sofre tanto, cara. Ela, tipo, ela toda hora tá se fudendo e ela se machuca e cai e geme. Cara, Ah, caralho. Ela geme pra caralho, cara. E puta, esse jogo é foda. Você joga 2 minutos e vai pro banheiro. Assim, Que horror. Lara Croft, ela tem todo um. Porque ela, assim, eu gostaria de ver a nova Lara Croft no pornô numa cena hardcore, né? Uma cena que ela sofresse, que nem ela sofre no jogo, assim, cara. Uma cena da Kink. Uma cena que ela estivesse literalmente fodida. Gostei. Eu tô com um probleminha, assim, cara, porque, como eu falei em off, que qualquer jogo que veio depois de 2002, eu não sei. Saca? Eu já vi no YouTube, assim, tá ligado? Eu concordo, mas eu não tenho essa experiência de jogar. Então, assim, então vamos facilitar pro Marcel, né? Princesa Peach. Que tal? Old School. Aí sim, mas só se destruíssem ela na piroca do povo. Não, vou se fuder, cara. Não, mas eu aprovo, eu gostei da Lara Croft, cara. Mas mesmo que fosse antiga, cara, eu tinha. Pô, caralho, quanto tempo eu já perdi, cara, vendo imagens da Lara Croft. Não, eu não curti muito a Lara Croft, sei lá, mas essa Lara Croft nova, cara, ela é mais menininha e ela se fode pra caralho, cara. É muito bom, é muito bom. Os caras fizeram pensando nisso, cara. Alguém mais jogou esse jogo, porra? Claro que não. Sim. O Tomb Raider novo? Sim, pô. E o que você achou carnalmente desse jogo, Alan? Não, tá muito maneiro mesmo, cara. Tá. Eles modelaram a Lara. Pô, ficou muito maneiro mesmo, muito maneiro. Uma gracinha. Parece alguém que eu conheço. Ela tem essa cara de. Lembra alguém, assim, sabe? Eles devem ter feito uma pesquisa pra botar ela com uma cara genérica que mais ou menos todo mundo. Todo mundo quisesse destruir. Todo mundo meio que reconhece alguém, assim. Parece aquelas adolescentes que vez ou outra o Alan posta no chat do Caraninho. Assim sou eu, realmente. Devo ser eu. Meu nome agora começa com M. Aquela história de que acontece no chat fica no chat, porra. Ah, inexistente. Cada vez mais tá indo pro buraco, né, cara? Ô, cara, mas assim, a Lara Croft no jogo balança os peitos dela quando ela pula. Assim, é que agora essa Lara Croft tem menos peito, né? Que aquela. Ela tirou por causa do câncer, né? Tipo isso. Pô, se ela tivesse tido câncer e tal, eu ia gostar mais. Mulher guerreira pra caralho. Peraí, deixa eu mostrar. Marcelo, mandei uma imagem aí. Sim, ela tem uma bundinha muito maneira. Tem uma calça de couro e tal, tem uma bundinha maneira. Mas ela não tem tanto peito. Mas tem um balanço maneiro, assim. Ela é bem. Ela tá realista. Ela tá legal. Tá uma minazinha. Ela tá uma minazinha aqui mesmo, cara. Realmente, velho. Porra, toda fodida, cara. Não é? Tu dá uma vibe, cara. Porra, seus doentes. Sendo cutucada com uma vara, não, tá ligado? Cara, pior que nesse filme, nesse jogo, é bem assim, tipo, ela e as amigas dela, os amigos lá são sequestrados, e aí, tipo, ela é amarrada várias vezes, ela tá amarrada e não sei o que, cara, é muito, esse jogo é sacanagem. Várias bandeiras. Gostei, cara. Doutora Tara Knowles, do Sons of Anarchy, velho. Cara, eu tenho uma tara foda pra essa mulher. Recentemente eu terminei de ver a série de novo, minha impressão dela mudou, mas eu sou um cara que gosta de manter a raiz, então eu vou me manter na minha impressão dela que eu tive pela primeira vez, cara. Ela começa a série e tu pensa, cara, essa menina é bonita, porra, ela é bonita, será que ela é gostosa? E ela vai ganhando espaço na série e, cara, ela usa umas calças de brim apertada em todos os episódios, todos, cara, ela tá sempre com uma calça de brim apertada e tu vai vendo a série, tu vai vendo ela, as carnes dela ganham um volume um pouco maior e, cara, e aquela calça que ela usa modela o rabo dela, cara, ela é muito... Deve ser salário. Nesse sentido. E o grande barato, cara, é que ela é uma mina chata, pá, caralho, tá ligado? Ela é muito chata, velho, tá ligado? Então, cara, tipo, na verdade eu gostaria de ver ela no filme na vibe do que o Matuza falou da Lara Croft, tá ligado? Eu gostaria de ver o filme, sei lá, cara, ela sacaneia os motoqueiros, eles botam ela num saco e levam pra um saco, tá ligado? E rola um gangbang foda, cara, e nego goza em cima dela e vai embora, sabe? Tipo, cara, isso dá cadeia, eu sei, mas é campo criativo, não tem problema, saca? Ninguém vai ser filho de verdade. Mas, cara, essa mulher é foda, cara. Marcel, eu não conheço, né, a Summer of Narc. A Ana que aí você mandou a foto dela, eu realmente achei ela carinha de chata e tal, não curti muito. Mas esse background que você mandou aí, do motoqueiro destruindo ela, eu curti. Pois é, ela é muito foda, cara. E ela é chatinha, e ela vai ficando mais chata com o decorrer do tempo. Ai, mas tem esse conflito, entendeu? Ela é chata, tu odeia ela, mas ela é tão gostosa, cara. Saca aquela parada de quando dói tu olhar pra uma mulher porque tu acha ela linda demais? Pra mim ela é isso. Eu não achei ela muito gostosa, não, mas o background, se estiver valendo o background, da hora. Caralho, tô suspirando aqui, cara. Inclusive, agora na altura que tá a série, tá acontecendo uma situação onde ela meio que vai foder os motoqueiros, tá ligado? Então já dá mais ainda essa parada de que eles possam retribuir, mas não vai acontecer isso na série, obviamente. Você sabe? Não vai. Com não Game vai, of Thrones dá certo. Game of Thrones, todo mundo se fode naquela porra. Pois é. Enfim, é sério. Ninguém vai falar nada, só o Atuza falou. Todo mundo achou ela feia. Eu achei, é muito feia. Não, ela é gata. É que ela é branca, realmente. Caralho, velho. Ela é branca, ela tem uma pele. A pele dela é durinha, o corpo dela, os músculos dela são durinhos, cara. É foda. Enfim. É que, tipo, aquela parada mina é chata e que nem ela me lembra também aquelas minas que tinham nojo de mim na escola, então junta tantas fantasias, tá ligado? Tantas coisas pra serem compensadas, entende? Que é como não. Marcel, você ainda vai ser preso, um dia. Pra se acharem ofensivo demais. Isso. Ah, cara, um dia o cara liso inteiro vai ser fechado. Primeira merda, aí, vambora. Total shutdown. Tá, então já que ninguém gostou dela, só o Matuza. O Alan gostou também. Quem é o próximo? Eu. Miguel. Fala, Miguel. O meu vai ser uma equipe dos Power Rangers. Caralho, Miguel. Quando começou com o meu, eu já fiquei bolado. Quando virou uma equipe, eu falei, caralho. Tá, mas qual a equipe dos Power Rangers? A primeira, cara? A classicona que as pessoas conhecem mais. Com a Kimberly. Sim. A Kimberly e a Aisha, não era as duas? Não, a Aisha é depois. Ah, tá. A Aisha vem depois quando a Kimberly desiste dos poderes rosa, porque a Morphin Grid está muito... Caralho, Miguel. O quê? Tá conhecendo muito, cara. Lembra disso, velho. Porra, por que vocês interromperam? Prossiga. Não, agora eu não falo mais. Desculpe se meus conhecimentos de Power Rangers são muito exacerbados. Caraca, eu já tinha me mutado aqui pra escutar com detalhes. Não, continua. O Grid Morph dela, como é que é o nome? Morph Grid, o que aconteceu? Não, agora eu não falo mais também. Ah, não, pelo bem do podcast, conta pra gente, cara. É que ela desistiu de ser Power Ranger e mandou uma cartinha pro Tommy dizendo que ia terminar, e aí ela chamou uma outra pessoa, e aí é isso aí. Ela convocou, ela que chamou outra pessoa. É. Ela tem esse poder, tipo, minha filha, vem aqui, fica no meu lugar aí. É, o Zordon é um chefe legal. Ô Miguel, mas o fato das Power Rangers, quando estavam transformadas, serem homens, ajuda na sua fantasia? Não, mas só uma delas, a Kimberly não era. Era só a Kimberly, não era? A Trin. Ah tá, não manjo. A japonesa. Sei. A amarela. Uhum. A Kimberly era uma minazinha mesmo. Sim, ela sempre tem sainha e peito. Aí a rosa, a amarela não tem sainha? Não, nem peito. Nossa. Ela é um homem, na verdade. Ô meu, eu não me lembro dessa mina aí, cara. Só me lembro da Kimberly. Eu era apaixonado por ela. Tá, mas qual o contexto aí, cara? Do porno com eles ela. Eles são uma equipe de adolescentes, né? Eu imagino que deve acontecer. E tipo, o Zordon, quando convocou eles, ele falou que queria adolescentes com atitude. Aí eu imagino que, né, adolescentes com atitude, no tempo livre. O Zordon, na verdade, é um voyeurzão, tá ligado? Ele só tem cabeça, né? O máximo que ele pode fazer. E aí ia ser esse gangbang e os monstros podem participar. Ué. Fantasia do amigo, cara. Você é o diretor desse filme. E os bonecos de massa. A Rita Repulsa é a primeira vilã ainda? Ainda é. Ela é a primeira vilã. Aquele macaco com a armadura dourada, ele tá desde o começo? Tá. É, do começo. Ah, gostei. Aquele macaco azul. Sim. É, aquele cara é foda, aquele cara era foda, eu gostava dele, eu tinha medo dele. Eu também. Tem um que da segunda temporada que tem a cabeça que parece um pink. Já sei até quem ia começar a cena. Ah, cara, mas não dá, é Power Rangers, por cara, quê? Não dá. Mas... eu era apaixonado pela Kimberly e tal, mas não, eu não tinha essa maldade, eu era apaixonado por ela, eu queria ser o namoradinho dela, nunca, não consigo, cara. Eu tenho fetiche pelas Rangers Rosa, todas elas. Se você olhar no, nos favoritos do meu David Chart, tem uma sequência, assim, de desenhos das Rangers Rosa. É sério. Existe um culto de fãs às Rangers Rosas, caralho. Porra. Que horror, cara. Que horror. A Ranger Rosa é tipo a líder de torcida, né, cara? É a gostosa. Caralho. Só que ao contrário do Marcel, o Miguel, ao contrário do Marcel que quer destruir ela porque ela doava ele na escola, o Miguel continua apaixonadinho. Não, pode ser destruído também. Então tá bom. Eu sou uma pessoa aberta a novas experiências. Cuidado. Como vocês são chatos e quadrados. E tu, Alan, qual é a tua agora? Cara, uma personagem. É a... vocês se lembram da Lana, do Smallville? Sim. Ah, sim. Claro. Lana Lang, sim. Lana Lang. Ela tá até agora numa série nova, Beauty and the Beast. Não, ela não tá aqui, tá? Ah, sim. A Kristen Kreuk. Aí, pra todo mundo situar. Ah, é personagem. Calma, jovem. Então, a Lana Lang. Não importa, do Smallville. A Lana Lang do Smallville. Só pra situar. A Lana Lang do Smallville, eu destruiria muito, mas muito mesmo, cara. Ela é muito lindinha, cara. Ela é muito gatinha. Uma mistura de uma porrada de etnia. Saiu aquela coisinha fofa. Uma carinha tão meiga. Eu gostava mais da Chloe. Ah, sem dúvida, cara. Chloe, nossa senhora, velho. A Chloe tinha os dentes feios. Mas aí é o charme. Também, mas ela tinha um narizinho, cara. Olha, eu nunca vi Smallville, nunca. Mas um pouco que eu sei, assim, realmente, essa Chloe era mais da hora. A loirinha lá. É. Tá, mas, olha, uma vez que isso não é um come ou não come, sim um personagem que gostaríamos de ver no pornô, qual é o contexto? Não importa se tu comeria ela, porra. Porra, o contexto mais básico do pornô seria ela lá na universidade lá de Smallville, que eu esqueci o nome agora, que deve se chamar Universidade de Smallville mesmo. num gangbang com o time de futebol, que o Clark até é futebol americano. O Clark até entrou lá pra... Meu Deus, o Clark foi do time de futebol americano? É, ele jogou umas bolas lá no infinito. Ah, tá. Pô, ela é muito... Podia rolar um cookie road, né, cara? O Clark olhando, saco, sei lá, tem... Não tem uma temporada que ela fica casada com o Lex, uma coisa assim? Sim, rolou um ciúme lá, um cookie road do Clark, porque ele devia estar passando ferro nela, né? Não sei se o Matuza concorda comigo, mas não tem a vibe do cookie road quando o cara pode lançar um carro no espaço. É, não tem a vibe. Cortar o pau do cara com a visão de calor. Eu até ia argumentar uma outra coisa, mas, cara, depois dessa eu não falo. Mas sei lá, Miguel, de repente tem o sentimento de tipo, olha, você é o cara mais forte do mundo, mas foda-se, pra não mim você ainda é um como. Merda. Não tem, só se fosse o Batman. É o único cara que poderia fazer um cook code no Clark, é o Batman. Realmente, tu não vai ter. Ser homem pra comer a mulher de um cara que pode fazer isso, velho. Matuza, então, cara. Vai lá. Cara, eu vou mandar uma agora, que até quando a gente tava pensando nesse tema, o Marcel falou assim, falou por cima do filme que ela participa, falou de uma outra personagem, mas essa personagem ninguém lembra, cara. Só eu que tenho um amorzinho por ela, cara. Que é do Pulp Fiction, a Fabienne. Fabienne é a mulher a namorada do Butch. Que é o Bruce Willis. Ah, eu meio que lembro. Manda o link aí. Pô, a mina aparece em 5 horas. Exatamente. Cara, exatamente. Então, a mina aparece um pouquinho, mas, cara, é o suficiente pra me deixar. Porque ela é toda minazinha. E, cara, tipo, tem umas horas que ela fica chorando. Ela, tipo, dá muita dó dela, cara. Cara, por favor, fotos. Tô tentando. Ela e a primeira cena que ela aparece, quer dizer, uma das únicas, ela tá só, tipo, só de camiseta, assim, cara, e puta. E ela é uma gracinha, gente. Ela parece o Power Ranger Turbo Azul. Então tá, né? Essa atriz, ela é portuguesa, essa atriz. Caraca. Só que no filme, só que ela foi criada na França, e no filme ela é francesa, né? Então, cara, tipo, ela tem um sotaquezinho, assim, francês, puta, cara, essa personagem aparece em Tipo, em tempo de filme ela deve aparecer, sei lá, cara, tipo, 20 minutos. Nossa, 15, sei lá. Mas ela é foda. Se foi isso tudo, não acho que... Caralho, mano. Não, velho, não, cara. Cruzes, que horror essa mulher, velho. Cara, é que você não... É que tem todo o contexto do filme, né, cara? Ela realmente, assim, não tem olhar ela bater assim, cara, mas ela... Não, pô, tem a cena que ela tá escovando o dente só de camiseta, assim, é tão pessoal, é tão bonitinho, cara, escovando o dente e enquanto o Bruce Willis aparece pelado, tomando banho atrás dela. Aparece a piroca do Bruce Willis nesse filme, é foda. Bom filme. E é tão... fique sozinho no seu comentário, Matheus, com a piroca do Bruce Willis. Piroca do Bruce Willis, cara. Ah, mas é o Bruce Willis, ah, vamos ficar do lado do Matheus, cara, é o Bruce Willis, pô. Aí, ó, aquela minha listinha da janta, o Bruce Willis eu fazia também, cara. O Bruce Willis, eu curto ele, cara, pô. Tamo junto. Duro demais. Te convido pra janta, Matuza. Matuza faz a sobremesa. Cara, a Fabielle vai foda. Caralho, difícil. Olha essa foto que o Miguel mandou. Eu não sei porquê, mas é engraçada pra caralho, velho. Que esquisito isso, cara. Justin, que é esse moleque, ó? É o Power Ranger azul turbo. Sério? É uma criança, cara? Sim, é uma criança. Ele crescia quando colocava o capacete. Que escroto, cara. Que merda, cara. Ô, Marcelo, mas o que você falou? Que horror essa mulher? Por que você ficou tão chocado com ela, cara? Ah, ela parece um cara, velho. Eu tenho pavor de mulher com cabelo curto, cara. Ah, eu adoro. Miguel tem medo de loira, eu tenho medo de mulher com cabelo curto, cara. Eu tenho pavor, velho. Nossa, cara, eu adoro. Ah, não, cara, não. Com raras exceções, mas não. Não curti. Tá, mas tu queria ver ela num pornô, sei lá, daquele Passion HD lá, que é tipo, namorinho e tal. Não, cara. Eu queria, porque assim, ó, olha essa foto, a última foto que eu mandei. Ela tá chorando. E ela tá dó dela nessa cena, porque o Bruce Willis dá um esporro nela e tal, e ela fica sentada no cantinho chorando, cara. Cara, ela. Não era outro membro que gostava de mina chorando? É mesmo, era o outro mesmo. Realmente. Não, então, mas ela, cara, tipo, a gente tá muito escroto, né? Porque ela também seria na vibe de destruir ela, tá ligado? Caralho, que horror. Pare com isso. Pô, meu, a gente faz um podcast com mulheres no episódio. No episódio seguinte, vamos destruir. Esculhambar, deixar ela oca. Botar num saco e jogar na rua? Como assim, Marcel? Botar num saco e jogar num porão por 30 anos. E ficar cutucando com uma vara como se ela fosse um bicho. Podcast com mulheres que gostariam de destruir. Anota aí. Foi tão fácil pra te controlar. Com jeito de menina brincalhona, a fórmula perfeita pra poder te comandar. Pensou que eu fosse cair mesmo nesse papo que tá solteiro e agora quer parar. Eu finjo, vou fazendo meu teatro e te faço de palhaço pra te dominar. Tá fazendo tudo que eu mando, achando que logo. Pô, cara, então, cara, como eu sou um cara que eu sou muito nerd, cara, nossa. É, eu vou falar aqui, cara, de uma mulher que, cara... Agora eu vou, aí, ó, aí, cara, eu vou contradizer aquilo que a gente tá fazendo até agora, meu. Porque eu vou mostrar uma mulher que é uma mulher foda, uma mulher forte, uma mulher guerreira, que tem personalidade pra caralho, tá ligado? Entendeu, cara? O único problema dela é que na última... No final da série, eles arranjaram uma explicação espiritual pra ela e fuderam com a personagem. Mas até então, ela era uma mulher foda pra caralho. E ela é linda, cara. Ela é linda. Ela é um espetáculo, velho. Cruz, credo. A Tenente Starbuck do Battlestar Galactica. Ela serve café também? Tá que pariu. Mandou bem. Cara, ela é muito foda, ela é briguenta pra caralho. Ô, meu, o Battlestar Galactica é muito foda porque, no contexto ali, cara, ela é militar e tal. Não tem aquela coisa, eu sou mulher, eu sou indefesa, tá ligado? Tem um episódio que o Apollo vai lá, fica brabo com ela e tal, eles discutem, ele fala umas verdades pra ela, ela fica puta, ela enfia a mão na cara dele. E aí fica aquele ban, ela bateu no cara, meu, pô, ele não pode fazer nada. Ele vai lá e dá um murro na cara dela. Aí tu pensa, né, caralho, o maluco bateu numa mulher e, tipo, as pessoas ficam olhando. olhando, mas elas não ficam olhando pra ele bater numa mulher, não, cara. Elas ficam olhando por naquela vibe de briga, briga, briga, briga. E ele sai no soco, velho, tá ligado? E ela é foda, ela. Cara, ela é muito foda, meu. Ela é muito gostosa, velho. Puta que pariu, caralho. Essa primeira foto que você mandou eu não curti, mas a segunda eu curti bastante. Pô, cara, eu nem me lembro as fotos que eu peguei aqui pra mostrar pra vocês, cara, mas, cara, é. Cara, o farol dela não apaga, já repararam? Sempre ela é luta, ela é militar, né, Miguel? Ela é militar, né? Sempre alerta. Aí é escoteiro. Olha aí, ó. Ela é uma mulher que eu veria em filme pornô lésbico, em filme. Eu veria ela até com cintaralho enrabando um homem, tá ligado? Porque eu acho ela muito foda, cara. Justo, justo. Enrabando o parceiro dela, de preferência. Enrabando o Apolo, sei lá. É, na série original, a Starbuck era um cara, mas tá valendo. E nessa meio que também, né? É, na fantasia do Marcel, na verdade, era um. Era uma parada meio, né, transexual. Não, não, mas eu entendo, Marcelo, assim, que apesar de eu ter colocado as duas personagens aí de destruir, eu gosto de mulher forte, assim, também personagem forte. Você gosta, né, de ser destruído, mano? Eu desde que não seja o meu ânus, o resto pode ser. Ela tem cara de ser, tipo, saca aquela vibe Jana Michaels, mas de verdade, assim, mulher agressiva, tá ligado? Que pisa no ovo do cara e o cara gosta, meu, tá ligado? Porra, cara, ela é foda. E eu gosto também que, tipo, eu não gosto dessa. Eu particularmente, eu não curto uma mulher que se cuida demais, tá ligado? Que se maquia muito, que é muito cuidadinha. E na série, como ela é uma militar, velho, ela usa umas roupas simples pra caralho, tá ligado? Eu curto mais isso do que mulher arrumada, entendeu? Então, tipo, Jesus, cara, eu queria ver muito ela num pornozão foda. Ela poderia fazer gangbang sem parecer uma mina submissa. Ela poderia fazer o que quisesse, cara, sem parecer uma mina submissa. Ela é muito foda. Assim, a primeira e a terceira foto não me deu live. Essa segunda foto, bem maneira. Foto, eu não gosto de mulher que poderia bater em mim. Eu tenho esse limite. Tá estafante, eu ia entrar na porrada o tempo todo. Pode crer. Eu tenho esse limite, assim, porque se eu fizer alguma coisa errada, eu quero me garantir, sabe? Eu pô, na foto que ela tá briguenta, segurando a arma, tu não curtiu, cara? Pô. Não, você vai na outra. Uma garrafinha na mão aí. Tive medo, tive medo. Ela tá bonita. Miguel só quer ficar no controle, Miguel não. Miguel, tu tá um cara aberto a novas experiências, cara. Tem que se abrir, velho. Tem que ser mais. Saco. Mas ela não ia abrir com jeitinho, não. Mas tá aprovado, Marcelo, tá aprovado. Eu veria, faria, eu comentaria no seu Bruno na semana dela. Pô, tô vendo aqui aquela foto que ela tá lutando boxe, cara. Pô, seria o saco de pancada dela, fácil, cara. Fácil. Aquele da mulher pisando o pau do cara, tá ligado? É, eu deixava ela passar um ferro de passar quente na minha piroca, tá ligado? Ah, que horror, que horror. Puta que pariu. Mija em mim, Starbuck, por favor. Que horror. Vou tirar essa edição. Não. He-Man e Space Ghost. Como assim, cara? Por quê? Porque He-Man, primeiro. Primeiro porque o He-Man é gay, todo mundo sabe. Justo. Sim. Mas é o He-Man ou o Prince Piada? Não, é o He-Man. Okay. Os dois são a mesma pessoa. Ah, é? Não, o Prince Adam é hétero. Quando ele monta no gatinho aquele, no gatão. Não, peraí, o Prince Adam é hétero. Não, perto do He-Man é hétero, pô. Quando ele tá usando aquela roupinha comportada antes de virar rosa, o. Rosa, aquela roupinha comportada rosa. Com gola P. Detalhe. Tá, eu desisto. Tá, He-Man, que ele é gay. E ele também é o homem mais forte do universo. Segundo a historiografia do He-Man, né? Então ele tem, tipo, o ânus mais forte do universo também. Suponho. O esfíncter mais justo. Forte. Justo. E bom, e se seu problema é buraco negro, sua solução é Space Ghost, concorda? Caralho, Miguel. Foi longe. E aí? Sério? O quê? É legal. Deve ter na internet, vou procurar no Forge. Me deu uma vibe Apolo e meia-noite. Ah, seria mesmo. Igual, cara. Nossa, agora tá explicado porque isso tava no meu subconsciente. Amiga, mas esse é o pornô que você compraria? Que você assistiria? Claro, eu compraria, eu não baixaria. Eu compraria, DVD Blu-ray. Sim, Blu-ray. Eu sou pobre, eu não tenho Blu-ray. Cara, que horror. Seria legal, você ia ver também, não ia, não? Não ia, velho. Não é legal. Os ouvintes não sabem, mas o Marcel paga de macho no podcast, mas ele é uma bibi. Marcel é um personagem, na verdade. Inclusive, eu queria um pornô do Marcel, que ele é um personagem. Eu achei que ele ia falar um pornô do Marcel com alguém, tá ligado? Eu fiquei esperando. Ou Space Ghost, pô. Space Ghost. Pô, por que eu ia ser o passivo, cara? Por que eu sempre sou o passivo nessas paradas de zoeira aí, cara? Você que tá assumindo que seria o passivo, ninguém falou nada. Eu acabei de falar que eu estaria com o Space Ghost comeria o He-Man, eu estaria no lugar do He-Man, não estaria? Sei lá, você assumiu então. Ou é o meu subconsciente que me colocou no lugar do He-Man? Foi o seu subconsciente, ninguém falou que você ia dar nada pro cara. Então eu retiro o que eu disse, é brincadeira, tá zoando. Oi, tá, imagina, o Space Ghost fica invisível, ia ser massa ele fazendo um oco assim, não? Deixa pra lá. Que horror, cara. Ah, Alan, por favor, cara, vai lá, velho. Salva. Salva a gente. Vou mudar o rumo da conversa. Buffy, a caça a vampiros. Quem via? Eu via. Porra, quem é? Como assim é? Olha, cara, eu vou ter que acordar com o Marcel. Quem é? Não, eu assistiria, mas quem é? Caraca, a Buffy sendo currada por 30 vampiros, não seria engraçado? No mínimo? Engraçado. Não. A ideia de um pornô não é ser engraçado. É verdade. Fale por tirando você. Tirando as ideias do Miguel. É isso aí, Miguel, tamo junto. Não, cara, essa mina é muito sem graça, velho. Olha, eu prefiro a amiga dela. Quem que é a amiga dela? Quem? Aquela mina que faz o How I Met Your Mother? Não sei. Não sei. É, que faz American Pie, uma ruivinha. Não sei. Ah, tá, eu gosto dela. A gente já falou dela no Caralhinhos em algum momento. Falou? Tá, não lembro. Acho que em algum episódio que não foi pro ar. Talvez. Ah, aquela, assim, eu acho que eu já falei dela. No Mulheres que eu seja de pornô mesmo. Eu acho, talvez. Mas enfim, cara, personagem. Enfim. Vai, não, defenda a Buffy, ela. Vocês já apedrejaram a personagem de cara, fizeram um nhé pra ela. O que eu vou falar mais? Só o Miguel tá comigo? Miguel, ajude-me. Cara, Buffy é tipo uma Malhação, assim, dos anos 90, saca? Não. É, cara. Não, mas não, ela é boa assim, de destruir também. Não, cara, assim, a Buffy nem é minazinha pra destruir, nem é uma personagem forte. Ela quer ser os dois, tá ligado? Tipo, não é nada, sei lá. Então tu não ia? Ah, eu ia na Buffy. Não, eu não ia, não achei meu pau no lixo. Não, eu ia, mas, puta, cara... Se a Buffy aparecesse assim... E não, falasse, ele falava nhé. Marcel, falasse assim, deixa eu ver a sua estaca. Crava a estaca, ele ia falar nhé. É, exatamente, cara. Já viu aquele gráfico? Mulheres bonitas, é um círculo pequeno, aí tem um círculo grande em volta, mulheres que pegaríamos. Por aí. Não, cara, mas tá, tu queria falar, pô, num gangbang com vampiros pra ser engraçado, é isso, Alan. Ué, no espírito da série, que aquela porra era uma galhofa do caralho, então pra ser engraçado. É que na real eu tô falando mal de Buffy, mas eu nunca vi Buffy. Mas isso é uma... Eu tenho horror dessa série, dessa mina, desde que eu ouvi falar dessa série, cara. Não. Coisa de Marcel. Bom, mas eu tô falando mal com propriedade mesmo. Então eu estou corroborando com o Marcel. Na Buffy não tinha uma mina peituda, amiga da Buffy, ou parente, talvez, não sei. Não. Tinha. Nossa, aquela que fez Eurotrip. Ah, sei lá. Procurar aqui. Qual era o nome da mulher? Peraí. O Alan sabe. O Alan sabe de tudo. É, tô tentando lembrar o nome da filha da puta. Enfim, Miguel, de onde essa mina tá peituda? Essa mina, dessa foto tá com decote, mas essa mina não tem peito nenhum, cara. Malzinha pra caralho. Na minha cabeça ela é peituda. Não, vou te mostrar a peituda. Ó a peituda aí, Miguel. Na minha cabeça eu lembrava melhor. Nossa, que peitão foda, velho. Meu Deus do céu, cara. Eu não vejo Buffy há muito tempo. Botar a cara no meio e fazer brrr com aquele peito ali, cara. Vocês estão sendo injustos. Fala que tu era um adolescente na eu época. Eu era uma criança. Pra mim, um mamilo mais esticadinho era um peitão. Não era essa mina aqui, não? Essa mesmo. É essa aí, porra. É a mesma que eu mandei. E ela não é peituda. Porra, mas vou te dizer que nessas fotos aqui ela tá com carinha de pornozão, hein, cara. Mas não, ela é... Não, é agora não pode falar mais nada, não, Marcel. Cala sua boca. Não, ela é da hora. Você já não quis. Não, não, essa mina não, não é a Buffy. Não, essa mina não é a Buffy, ó. Não, era amiga. Era Buffy, era amiga, pô. Então, não, não é a Buffy. Não. Desdenhou, agora não vai falar também. Não, o Fizinha é pra Buffy, porra. Eu odeio. Eu odeio ela, meu. Odeio. Beleza, agora. Então, a gente falou de gente, né? Eu falei de mina assim, a mulher pra destruir e tal. Mas agora eu vou realmente pegar uma mina que quer. É uma mina mais forte, assim. Uma mina que hoje é mais. Ela representa um negócio muito legal. Que é a Kate Kane, que é a Batwoman. Atual Batwoman. Atual Batwoman? No quê? Batwoman no quadrinho, pô. Ah, eu não leio, cara. Links. Ah, cara, é que você tem mais foto dela vestida de Batwoman, né? Tem poucas fotos dela, tem. A minha imaginação completa. Ô, Marcelo, termina essa sua imaginação com o desenho do J.H. Williams III. Esse terceiro é muito babaca. 30. Ele é foda. Pois é. Então. Mas toda Batwoman é gostosa. Não, mas é que os desenhos dele eu não acho as minas gostosas. A pegada, cara, é que ela. Não, a Batwoman, ela é lésbica, né? Ela é uma personagem assumidamente lésbica e tal. E ela é uma personagem muito foda, ela é forte, tá ligado? Ela é, tipo, o pai dela é militar. E ela, tipo, é porradeira, tá ligado? Então, tipo, ela é uma. Ela seria uma dominadora da hora. Mas ao mesmo tempo, ela é uma personagem, tipo, que tem os conflitos dela. Ela é até romântica lá com a René Montoya. Ah, ela é a mina da René Montoya? É. Já gostei dela, cara. Pô, adoro a René Montoya, pô. Então, ela é a mina da René Montoya. E legal que ela tem duas facetas, na verdade, né, cara? Porque assim, ela tem esse cabelão ruivo, que é uma peruca da Batwoman, e ela tem um cabelinho curtinho. O Alberto não gosta de cabelo curto, né? Mas ela, por baixo, ela usa, hoje em dia, ela usa um cabelo curtinho. Mas essa peruca não cai quando ela tá pulando nos prédios? Ah, deve ser presa na máscara, sei lá, que diabo. Nhé. É que, cara, assim, é mais realmente pela personalidade da personagem, assim. Ela é uma personagem forte, assim, ela é uma personagem forte, tipo, porradeira e tal, mas ao mesmo tempo ela tem uns conflitos, ao mesmo tempo ela é frágil, sabe? Ela é uma personagem muito humana, sabe? Pô, eu gosto muito dela e eu acho que ela faria tanto o porno lésbico mais hardcore, mais, tipo, dominando e tal, quanto o ex-arte da vida, mais bonito, com take, inclusive até pela arte do J.A. William Turney. Ele dá essa impressão da coisa bonita, sabe? Assim, a relação dela com a Montoya é muito foda. O Matosa gastou o Yazis de todo dele. Foi. Não, pode crer. Open English. Não, se ela é a namorada da René Montoya, ela tem que ser uma mulher foda, tá ligado? Que é e elas vão estar de uniforme no filme? Ah, ela pode comer, né? O uniforme dela é meio de lycra, né? De vinil, tá ligado? Látex, isso. Ela pode começar isso aí, mas é que assim, eu vejo com a René, eu vejo uma coisa mais bonita. Eu, de uniforme. Eu vejo uma coisa mais de X-Videos, não, de X-Art lá, mais bonito e tal. Mas é que se ela tiver, sei lá, pegando uma criminosa na rua e fazendo bagulho hardcore, aí ela pode estar de látex. De látex e usar os. Usar os brinquedos, os bat-brinquedos dela pra fazer alguma coisa mas louca, sei lá. Certeza que o Batman tem um bat-vibrador. Bate-dildo. Bate-dildo. Certeza. Vai, eu veria um pornô com história dela com a René Montoya. É, mas é bem isso. Com a René Montoya é uma coisa com história, uma coisa bonita, sabe? Assim. Eu preferia ela pegar a Harley Quinn, né? Tá no bate-verso, né? Ela podia ser bonitinha com a René Montoya e currar não é a palavra, né? Pra lésbica, mas foder, meu Deus, violentamente a Arlequina, se quiser. Ela podia fazer uma cena do anal acrobates com a Arlequina, aí eu achei legal. Ela tem um bate assim, taralho. Ela pode ter. Eu já tava imaginando ela enfiando pinos de boliche. Aquela porra que rola bola, no chão de boliche na bunda da Arlequina. De boliche? Caralho, ela pinos de boliche. Né, cara? Por qual extremidade? Todas. Cara, bolas de boliche. Não, bolas não. Não, bolas matavam. Pinos. Ah, pinos de boliche. Caralho, bolas. Nem entra, mas como assim? Eu entendi bolas. Porra. Não é hentai não, pô. Hentai é que Vamos uma pergunta nada a ver, cara, mas tem a ver. A Batwoman, ela foi descontinuada no 952 ou ela continuou com a cronologia antiga também? Que nem continuou com a cronologia antiga. Eu não li nada no 952, na verdade, mas eu sei que continuou. Ah, tá. Beleza. 952, nhé. É, puxando aí a Arlequina, né, cara? Realmente Arlequina tem todos os sentimentos, mas a Arlequina antiga, a Arlequina do novo 52 é uma merda. Tô falando. A única Arlequina que vale alguma coisa é a Arlequina que faz cosplay nos eventos aqui no Rio Grande do Sul. E o caralho. Quem será? Sei que agora eu não posso ficar elogiando assim, tá ligado? Mas, enfim. Arlequina. Eu já mostrei foto dela. A Arlequina do Batman Series, cara, é porra, é muito foda. Porque ela é submissa pra caralho, assim, do Coringa, assim, e ele só maltrata ela, cara. É muito legal, é bem legal. É muito legal. Abuso. É. Tranquilão. Bom, mas o Bate Universo tem a Bárbara Gordon também, né, cara? Que, pô, é ruiva, é bonita, tem a opção cadeira de rodas ou não. É o pornô da inclusão, né, cara? É não, mas agora ela voltou a ser, ela voltou a andar, então pode. Voltou, caralho. Tá que o Coringa não comeu a bunda dela depois de dar um tiro nela. Ah, comeu. Eu faria igual. Eu ainda enfiava o pau no buraco da bala. Meu Deus. Aí é hentai. É Eroguro, vira. Passou pro outro lado. Tá bom, então. Maya Kellys, personagem de uma série recente agora chamada Low Winter Sun. Mas eu tenho que me explicar e talvez os amigos vão me contradizer por causa da minha explicação. Acontece que eu sou apaixonado por essa atriz. Eu acho ela linda, tá ligado? Eu adoro ela, cara, tá ligado? Porque ela sempre faz umas mulheres normal, saca? Mulher comum do dia a dia, tá ligado? Aí, nessa série, ela apareceu loira. E ela nunca, eu nunca vi ela loira, tá ligado? Ela apareceu loira, mulher de bandido, ela tem jeito de ex-prostituta, tá ligado? De mulher da vida, tá ligado? E ela é uma mina que, tipo, é diferente da Tara Knowles lá, que também que é mulher de bandido, mas é chata, não, cara. Ela tá numa parada junto com o cara, tá ligado? Ela tá no meio das drogas, no meio da criminalidade, da encruzilhada e tal, tá ligado? E cara, ela como por ter essa vibe de ex-garota de programa, cara, ela parece uma mulher de atitude, tá ligado? Eu vejo ela no fazendo pornô, ela sendo tipo uma... Porra, vocês imaginam aquela atriz pornô, a Dana De Armon, cara, que é uma mulher que já tem uns 30 e poucos anos, tá ligado? Ela tá no pornô mainstream, tá ligado? Mas, tipo, ela não é bonitona, ela não é gostosona, mas ela é foda pra caralho, assim, tá ligado? Ela é tipo uma Bob Star, Matheus, tá ligado? Uhum. De performance dela, assim. Tu vai discordar, mas pra mim ela é um pouco assim. Eu não, cara. não sei quem é, então não posso. Eu acho essa mulher um pecado, velho, sério. Eu olhava a série, nem é tão boa assim e tal, mas eu olhava a série meio que só pra ver ela, cara. Ela era muito foda e, tipo, eu acho que ela no pornô ia ser muito boa, cara. Ela ia fazer um filme muito foda. Ela ia fazer o pornô mainstream, o pornô mais saca, menos famoso, muito bem também, cara, sei lá. Pelo silêncio, eu tô imaginando que vocês não gostaram nem um pouco. Não, olha, cara, assim, eu não conheço a série, não conheço a mina. E a descrição que você deu de mulher, meio ex-prostituta aí, não sei, não curti tanto, sei lá, não sei porquê. Mas eu gostei da cara dela, então já é alguma coisa. Eu realmente não lembro de ter assistido nada com ela. Não lembro. Não... Ela fez a dona, a mulher do Opie, no Sons of Fame. Ah, porra, realmente. Ah, a loura. Ah, tá, agora que fez. Ah, tá. Mandou uma foto com a mulher da série. Ah, tá. É. Eu comia, mas né? Não, cara, é uma parada, uma paixão minha, assim, cara. Eu acho ela um espetáculo, assim, tipo. Eu gosto de mulheres que não são tão arrumadinhas e tal, e ela é muito assim na série, cara, e é que também nessa série, porque ela sempre fez esse papel de mulher comum, assim, tá ligado? ela nunca se mostrou como mulher, assim, saca aquela coisa, e nessa série é a primeira vez que eu vi o corpo dela com alguma evidência, sabe? Tipo, eu gostei, porque eu imaginava ela mais fraca que isso, eu já gostava dela, eu vi ela com aquelas calças de brim colada, já me deu um barato foda, enfim, cara, é isso aí, um abraço. Passou batido essa. Eu falei que essas meninas têm que estar aqui. Tá, próximo. Você só escolhe coisas ruins. Eu ficar. Até pra eu passar. Vai ter que respeitar. Não para, não vai, não para, não para, não. Vem, que a gente vai mostrar para o que veio. Vem, que a gente vai mostrar para o que veio. Vem, que no final. Chega e não para, vem, que a gente vai morrer. dos X-Men. Olha aí. Não. Por que não? Do filme? Porra, toda hora, malandro. Mas peraí, a mítica nova ou a mítica antiga? Do filme. Qual que é uma que você preferir? Tem uma mítica nova, né? Tem a Homem de Estamos, que é a primeira, né? Isso. Que é ela que eu tô pensando. Pode ser as duas, inclusive. E tem essa, eu vou ter que falar, desculpa, vou ter que soltar esse veneno. E tem essa nova desse filme pra criança, que é o X-Men novo aí, como é que é o nome dele? First Class. Tem esse filme pra criancinha? Não. Nem. Porque o primeiro X-Men é uma tese, né? O primeiro X-Men é uma merda também. Foi dirigido pelo Lars von Trier, aquela coisa. Até errei o nome do cara. Faz uma crítica, caralho, lá sobre o Apartheid, né? É. Na verdade, é toda uma discussão sobre caucasianos e não caucasianos, né? Pode crer. Os raios do Ciclope são uma metáfora da desigualdade social, né, mas... Ah, isso tem ali no X-Men o professor Xavier, o Martin Luther King, o Malcolm X, então tem assim, toda uma crítica no filme, né, cara? Realmente, tá evidente. O Wolverine é quem, mas... Não sei, cara, não pensei na piada, foi mal. Não, mas a mística seria legal porque ela é o personagem, né, não é a atriz, então ela ia poder se transformar no meio do filme, seria o melhor filme do mundo. Sim, eu sei, mas, pô, a personagem, cara, aquela mulher azul com escamas, mas ela ia se transformar, véio, não, cara. Mas ela pode ser. Imagina, em um take ela é a Jessica Alba, no outro ela é a Carolina Dickman, no outro ela é a Adriana Calcanhoto, não sei. Imagina. Aí no quarto ela é o Kid Bengala, pronto. Aí. Não, cara. Porque ainda assim eu só consigo ver ela azul com escamas, escrota pra caralho, não. Tá bom, ela pode ser azul com escamas, vai também, não tem erro. Ah, não. Que horror, cara, que horror. Que horror. Mas ela azul com escamas não tem buceta, cara. Porque ela fica pelada e não tem nada, assim. Ah, vai ver ela fecha, sei lá, com os poderes dela. Mas eu apoio. Ela não tem. Ué. O amigo não percebeu? É tipo, eu olhei pra lá direto. Não, pode crer, mas como aquilo é uma porra de uma roupa, então pode crer. Seria engraçado se tivesse, né? Imagina. Mas realmente eu apoio, mas Miguel, as possibilidades disso aí. Seria um filme muito bom. Ah, mas aí é roubar, cara. Ela pode ser qualquer mulher daí, mano. Não vale. É roubar. Cara, roubar do jogo, cara. Não vale, pô. É a mesma coisa que a Miss Martin, né? É. A Miss Martin pode virar qualquer um. Eu não sei quem é essa que vocês estão falando. Ah. É entre aspas, sobrinha do Ajax. Podia ser o Ajax também. Podia ser o Ajax. Quem garante que o Ajax é um homem? Pois é. Que a sobrinha não é ele mesmo disfarçado. Caralho, que merda. Você já viu a Mulher Melancia de Mística? Não, mas queria ver. Pô, vou procurar aqui. Eu não vi isso. Não aí, tinha um cara. Da Valesca de Tempestade também? Ah, isso eu não quero ver, não. Caralho. Deixa eu procurar aqui da Melancia de Mística. Isso aí eu passo. A Valesca Popuzuda consegue ser um travesti com buceta, né, cara? É foda. Que horror. Travesti operado. Mas esqueceram de mexer nas cordas vocais. E aí? Verdade. Não falei mal da Valesca, que Valesca é ídola. Ah, mas não é ídola. Pô, poesia, ela pode ser ídola poesia. E ser um traveco, não tem problema. Ah, justo. Tudo bem. Preconceito, cara. Ele Barry perde. Caralho, mané. O cara fez isso no pente. Porra, é essa, maluco? Que raio é esse? Caralho, muito ruim. Caralho, vai pro post. Não, esse tem que estar na capa. Tem que estar na capa. Salva essa porra agora. Tá, eu vou botar um mais aqui. Olha aí a melancia. Olha a melancia aí. Cara, aquele parece o jeito que eu fazia as letras nas vitrines, cara. Isso é um zinho básico aquele. Se fuder, cara. A melancia tá parecendo uma leprosa com isso aí. Ah, mas a melancia eu como de qualquer jeito, cara. Porra, boa pra caralho. Que mulher gostosa pra caralho. Puta que pariu. Ela parece uma leprosa mesmo, cara. Ela aí não tá ajudando muito na foto, não. Vai estar achatada essa porra. Marcelo, come ou não come? Mulher melancia com lepra. Porra, com lepra de verdade, ou como ela, cara? Não, essa foi a pergunta. E se a lepra fosse lá na região lá da Pepe? Ah, ia ter que dar uma chupada antes. Nossa. Que ela vai estar com corrimento também, não tem como piorar a parada um pouquinho também? Pode. Não, não pode. Ela pode então ter qualquer DST, né, junto com sífilis. Ela deve ter várias. Não. Ela deve ter tantas que tem gene mutante. Caralho. Cara, nem lembro mais quem era que tava aqui agora, meu Deus. É tu agora, Alan. Ei, eu tô tentando lembrar o nome da mulher, mas eu não lembro, caralho. O cara não faz lista, porque ele é foda, ele vai lembrar no intro que acontece. Como é que é o nome da mulher? Como é que é o nome da namorada do japonês do Walking Dead, caralho? Que eu não lembro. Meg. Ah, o nome da atriz. É, foi o nome do personagem. Meg. Eu não lembro, não sei. Você não tem a menor ideia. É. Então vai. Então. Ai, caralho. Então eu jogo a Meg, a namorada do Glenn, do Walking Dead. Na série ou no quadrinho? Na série, pô. Ah. É, ela é meio. Ela é bonitinha, gosto, curto também. No quadrinho ela é gordinho, né? É, mas no quadrinho ela tem personalidade, eu gosto dela também. A personalidade não vem de filme. Não, eu gosto dela no quadrinho, mas enfim. Pornograficamente falando, a da série é bem maneira. Tá, mas explique ela pornograficamente, por favor, eu não faço ideia, cara. Como? Alan. Como? 150 zumbis comendo ela, pô. Não. Zumbis, cara? Aí não. Então não, todo mundo tá dentro, cara, da prisão comendo ela. Caralho, eu não sei como é que esses caras não curram essas mulheres de série, cara. Aí é maneiro, né, cara? Tipo, pô, você tá preso numa prisão e, tipo, a Meg é a única mulher, tá ligado? Um monte de cara. E o namorado dela é aquele bunda mole daquele japonês lá que. Ele é coreano. Porra, tanto faz. Lá, então ela dentro da prisão. Justo. 400 não, caras. Hã? É dar um filme de drama daí, cara. Não tem tesão pra aquela. Aquela menina é muito normal, cara. Porra, cara. Ah, Marcelo, você acabou de falar. Forte, você acabou de falar daquela outra atriz que você gostava porque ela fazia papel normal. É, mas não, que o Marcelo só gosta desse ele que falou. Ah, é basicamente isso, é verdade. Entendi. Pô, já, só aquele sotaque sulista dela já, eu já. Porra. Ah, o nariz dela enfia o pau na boca, cara. Com certeza. Não, mas é que aí tem um problema, a gente já tá falando de Walking Dead, que eu acho uma merda. Então, tipo, já tem uma resistência. A série, né? O quadrinho não. A série. Mas aí eu acho o personagem tão sem graça, cara. Você sabe, você não viu a série. A personagem tem tão mais personalidade, tem tão mais graça do que, porra, essa aí não, cara. Bota a Michonne. A Michonne eu curtiria, mas ela não, cara. A Michonne ia cortar teu pau em 2 segundos, cara. Tentar fazer alguma coisa com ela. A Michonne ia fazer um pornô com a Andrea, não com você. Pô, ia ser interracial, lésbico. Kink. Não, meu, a Michonne é uma mulher forte, vocês estão entendendo ela errado. Vocês têm que lembrar que ela tinha namorado antes daquilo tudo. É quem não tinha. Isso é a imaginação do Matuza. Calma. Do Matuza? O que Matuza tem? Você que falou, Andrea. Tá. Esquecido dela. Mas aqui as duas têm uma química. É, elas ficaram isoladas lá, não sei quanto tempo. 8 meses. Sei. 8 meses. Deve ter acontecido. O mundo tá acabando, cara. Que hora melhor pra você descobrir outras novas experiências? É, verdade. Pra tu tirar prazer de coisas inesperadas, né? Pois é, ninguém vai ficar sabendo. Verdade. O problema são 8 meses em tomar banho, mas vai lá. Cara, imagina, lésbica ainda, tem a obrigação de lamber aquela xerega pura, caralho. Mas tem um riozinho lá, vai no riozinho lá. E... Dá uma enxaguada. Aquele banho tcheco. Lava a parada e é nóis, tá novo. Ah, que horror. Mas eu apoio a Maggie. Tá apoiada a Maggie. Porra, porque cara, eu acho que ela poderia sofrer um BDSM sem ser muito submissa, sabe? Eu acho que ela sofreria com dignidade nesse caso da prisão. E o Bukkake quer rolar? Firme. Não, ela não tem cara de Bukkake. Não, né? Bukkake não, porque sei lá, cara. O Bukkake pra mim a mina tem que querer, tá ligado? O Bukkake não é um negócio de BDSM, assim, sabe? Não, na prisão, o Bukkake. Gente, o mundo tá acabando. Pra que não pode que... desperdiçar a DNA assim, não? Tem que continuar a espécie. Justo. Tá, então vários internais. Internal com shot. Da prisão inteira. Caralho, mulher quer nascer com. Um olho verde, um olho azul, uma mão preta, uma perna amarela. É assim que funciona, mas tudo bem. Gato. Ah, velho, né? A atmosfera tá tão fodida com o vírus zumbi aí que vai saber, né? Eu já tô duvidando que vai ter mais uma temporada, vai tá bom. Acho que foi renovado, cara, se não me engano. Não, essa temporada nova tá fazendo sucesso, cara. Não, porra, mas tá melhor, vai pra tá melhor que as outras também, né, velho? É. Mas tu acabou de falar que é uma merda, não trouxe, caralho? Ah, mas eu vejo porque eu gosto do quadrinho e eu preciso de algo... Cara, porra, 30 e poucos episódios já não me sacou ainda. Eu preciso ter coisas pra falar mal, tá ligado? Não consigo dormir não, coisa pra se, odiar, mas se eu evitasse isso era... que ele odeia, ele não ia fazer nada, né? Exatamente, cara, porra. Cara, quem era muito da hora era a irmã da Meg, né? Ah, a loirinha aquela, porra, muito loirinha bonita. Lá, cara, aquela loirinha era da hora. E ela ia ser legal ser currada na ficção. Caralho, caralho. Caraca, a gente tá muito recorrendo, a gente tá muito. Caralho. Destruído. Cadê aquele respeito que vocês tinham no episódio passado, hein? É. Marcel já tá falando, é, enfiar a cabeça dela pela grade, deixar ela agarrada, todo mundo sabe. Joga no zumbi. O zumbi come a cabeça, eu como o resto. Cara, falar nisso, eu tava esses dias, alguém aqui em casa tava cantando Maria Chiquinha. E aí tem aquela parte do final que, tipo, ele corta a cabeça. E aí, tipo, e ele pergunta o que você vai fazer com o resto. Ela pergunta o que você vai fazer com o resto. Ele fala, o resto pode deixar que eu aproveito. Cara, eu nunca tinha reparado nessa merda. Caralho! Ele fala que vai cortar a cabeça dela fora e tal. Ela fala, e o resto? Ele fala, o resto? Pode deixar que eu aproveito. Eu falei, caralho! Música da Maria Chiquinha tá falando do Sandy Júnior? É, cara, é muito errado. Eu nunca tinha reparado. Não, não é isso não, cara. Cara, a Sandy é muito errado, velho. Não, é o Júnior que é mal, né? Ele corta a cabeça da irmã dele. Da irmã dele. É, não, na história da irmã. Pior, cara, sabe quem é o compositor dessa música? É. O vô dele. Que pariu. Merece. É, porque ele fez a música antes dele, né? Mas, tipo, eles deixaram ele cantar essa porra, cara. Ele fez a música em uma outra época, onde era tranquilo de cortar a cabeça da mulher, né, velho? Se aproveitasse o resto, não é pecado. Caralho, que desgraça, cara. Muito errado, né, cara? O que você vai fazer com o resto, Genaro, meu bem? O resto pode deixar que eu aproveite. Caralho, mané. Falada, realmente. Caralho. Não, não. Caralho, verdade, cara. Eu vou te cortar a cabeça. Caralho. Que parado, resto pode deixar que eu aproveito. Caralho. Muito errado. Quantos anos eles tinham cantando isso? Caralho, eles tinham a minha idade, velho. Na época eu era um pouco mais velho. Caralho, velho, isso é muito errado. Bom, de qualquer jeito, continuando. E a Maria, cara, Chiquinha tava traindo o Genaro. Sim, é, o que eu tava, acabei de... Ela falou que ela tava comendo jamelão, mas naquela época não era época de jamelão. Ah, mas então... isso eu já entendia na época, que tava traindo, ela tava traindo ele. Isso na época que eu era pequeno eu já entendia, mas queria cortar a cabeça dele e aproveitar o resto. Isso não é um... Que filme é esse que eu preciso baixar agora? Beleza, eu vou falar agora, cara, de uma personagem brasileira, né? Que na verdade é russa, enfim. A personagem, deixa eu até pegar o nome aqui certinho, a personagem chama Tatiana Dovichenko. Foi de uma minissérie da Globo, que foi até faz pouco tempo, uma série mega hipsterzinha, que chamava Afinal, o que querem as mulheres? Ah, e a o Miguel, o Marcel, a personagem principal era a Paola Oliveira, que tava gostosa pra caralho. Essa mina aí não é, então, né, a autista da novela? É essa mesmo, é a Bruna Lindsmeier, que eu adoro ela. Ah, adoro não, ela. Não, te mostrou essa mina pra gente, cara. Eu ia então, muito forte. Eu ia muito forte. Ela Nela autista, inclusive. Na autista. Dois. Principalmente na autista. Dois. Então, ela caralho. Ela, essa atriz já ficou pelada inúmeras vezes, né, e tal. Mas, enfim, e eu já falei dela aqui no podcast. Essa personagem foi a primeira a personagem que ela apareceu na TV e tal. E ela fazia uma russa ninfomaníaca. É, Matuza, eu não posso te ajudar nessa porque eu não vi essa série. Não, mas, cara, é uma russa gostosa, ruiva, do olho verde e tal, ninfomaníaca. Mas todas não são? É, verdade. Não, mas é que assim, a personagem dela era toda... E ela é uma minazinha, não pra se destruir. Ela é uma minazinha, tipo, que você ia... Que ia, tipo, tá na cena junto, assim, sabe? Tipo, ia ter atitude da hora, assim. Não, não ia ser, tipo, uma atitude forte, uma atitude séria, mas uma atitude... O Alan ia curtir, porque seria a atitude de meninota, que ele sei que ele curte também. O Miguel também. Ela seria tipo uma Rini Lacroix, tá ligado? Aí sim. Pô, ela é bonita pra caralho mesmo. É, que não tem muita foto da personagem. Eu ia achar muito da personagem. Mas... Marcelo, quem é foi esse, mano? Marcelo tem muito mau gosto. Aposto que ele falaria, se ele tivesse tido a ideia. Aí ia falar que ela era foda pra caralho, que ia destruir, ia doutrinar, que ia botar no saco, ia botar no caralho. Levar no centro pra crianças excepcionais. Caralho. Comer ela na sala da diretora do bagulho, cara. Fazer uma lobotomia na base da piroca. A piroca no nariz dela pra lobotomizar, caralho, não. Continua matando ela. É isso, cara, é isso. Ela era uma meninota nifomaníaca russa linda, que usava um vestidão e, tipo, sem calcinha, sem sutiã. Eu gosto de vir assim, que é jeito livre de ser. Preciso ver essa mina aí, se eu visse cena dela nos X-Vídeos, eu passava reto. Obrigado. Não. Se fosse aquelas narigudinhas do Bono Nacional, tá, você ia querer. Com certeza. Tá, posso continuar então? Vai. Eu tava no meio aqui. Então, cara, eu vou aqui deixar com os amigos uma foto só, se vocês quiserem, vocês procurem. O Alan vai saber quem é, porque ela é personagem de uma série que já foi citada algumas vezes aqui no Caralhinhos. Ah, não, Marcelo. E ela parece que ela morre bem no começo, assim, cara. Que é... Eu vou pedir o nome de novo. Eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas é a Sura, a mulher do Spartacus, cara, que é uma mulher. Nossa, pra caralho, ela é linda, ela é perfeita pra caralho, caralho. É, cara. E ela usa aqueles vestidinhos, sei lá, de seda, que moldam no corpo, caralho, velho. Ô, Marcelo, não conheço, estou vendo aqui, curtindo bastante, hein? Curti, eu curti, caralho, também. Como não conhece? Você não viu Esparta? Eu não. Pô. Caralho. Pô, você não viu Esparta, meu pô? Nunca na minha vida. Como assim? Nunca na minha vida. Nunca na minha vida. Sei nem o quê. Não. Bege. Ela tem maior cara de ser daquelas atrizes que vão ser... Como atriz deve ser uma merda. Atriz pornô, no caso, né? Uma atriz deve ser uma merda, um saco de batata, tá ligado? O saco não faz nada, mas ela é tão linda, cara. Sabe quem ela lembra um pouco, assim, o rosto? Só que a gente não é mais branquinha e menos bonita? Quem? A Jennifer White. Ah, forçando um pouco, é verdade, cara. Um pouco, lembra um pouco. Aham, caralho, realmente, cara. Lembra, sendo sugerido assim, lembra bastante de Jennifer White, cara. É. Mas ela é médica, Jennifer White, cara. Sim. Caralho. Perdi as forças aqui pra falar, cara. Ela é muito boa. Ela morre, enfim, na série Spartacus é foda, né, cara? Não tem como não se importar com a morte dela, né, mesmo? Sim. É tu, Miguel. Vai lá, cara. Tá. Pô, já tô com sono, perdi minha animação. É, outro crossover. Miguel tá incrível. Sim. Sabe o anjinho da novela? Não. Que novela? Da novela do Amor à Vida, o namorado do Félix. Não sei. Tá. Não. Poxa. Tô trabalhando nessa hora. Eu não vejo televisão. Ele com o tufão do Avenida Brasil. O tufão era o Murilo Benício. É. Eu tenho todo o fanfic na minha cabeça, assim. O Félix e a Carminha fazendo um plano pra impedir. E aí tem uma perseguição na favela do Juvenal Antena, tá ligado? E aí tem um show do Bruno Mars no meio. Eu tenho todo um fanfic na minha cabeça. Escreva isso. Um dia eu mando. O Tufão é um personagem muito foda, cara. Sim. Ah, cara, eu já vi o Tufão, não sei se vocês estão falando, mas eu... Eu vi, nessa época eu ainda trabalhava no outro horário, ainda pegava, chegava em casa, jantava, pegava, tipo, tava passando o final da novela. Nossa, cara, velho, vocês não assistem. É um personagem muito foda, ele é muito escroto, cara. É Murilo Benício. Sei do Murilo Benício, tá ligado? Ah, eu não posso falar nada, eu não sei, cara. Eu não sei quem é esse anjinho aí, cara. É, o anjinho, não faço ideia. Também. Ah, mas vocês não estão vendo? Não. É a melhor novela. Eu sei que é o Félix, porque, né, não tem como não saber, né? Mas... É. Poxa, chato. E tu, Alan, o que tu acha, Alan? Alan tá mutado. Eu não faço a menor ideia de quem seja essas duas pessoas. Então é isso. Não, vocês vão me deixar no vácuo assim? Porra, tá como? Ok, então. O anjinho é o quê, Marcelo Miguel? É uma pessoa. Uma mulher, eu espero? Não, não é uma mulher. É um cara que... Miguel ficou empolgado com a história do podcast passado, tá só replicando o caso homossexual no pornô. Eita, eita. Pois é. É isso, né, Miguel? Obrigadão. Os ouvintes gostaram. Valeu, abraço. Alan Bisco, qual é a tua? É a Matuza? Não, é tu. Vou me mutar aqui, eu não participo mais, viu? Vai lá, Alan, vai lá. Hermione. Mas uhum. A Hermione em que época? Todas. Antes não, ou depois do Prisioneiro de Azkaban? Ela já era de maior onde? Em nenhum filme ela é de maior. Então deixa ela pra lá. No campo criativo, lá pelos últimos filmes, a gente pode. Não, mas, né? Mas anos de bruxa, conta. Anos de fada. Não, no caso é bruxa mesmo, é verdade. É, uma que eu sempre fiquei intrigado porque nego não comia ela também era aquela garota do Lost, cara. Qual é o nome dela? Kate? Cara, eu não comia, aquela, não, mas não comia aquela mulher na ilha, cara. O Sawyer comeu ela. Porra, todo mundo não comia ela na ilha. Então, cara, mas... Tinha um gordo. Tava na minha lista, que ficou pra fora, a Claire do Lost, grávida. Ah, eu adorava ela, caralho, eu era apaixonado por ela. Tava na minha lista, mas eu não botei. Claire era aquela que chorava o tempo todo? Aquela grávida. Tinha um filho, ela era linda. Não, ela é da hora grávida. Depois que o Cabeça de Nabo nasceu, o Aaron... Começou. Aí... Baixou o nível, fudeu. É, não, é da hora grávida. Aí não, vai soltar aquela do Rafinha lá, come ela e o bebê. Tá, tá aqui, não falem spoilers porque eu tô vendo, Lost. É. Porra, caralho! Você tá vendo Lost? Uh-huh. E vendo Breaking Bad? Sim. Olha o Marcel já rindo. Caralho. Ah, não, meu pai é, né? A Hermione é linda, mas eu não vejo ela no porno, não. Não sei porquê. Tá, porque seria crime. Eu acho que é por isso. Ah, talvez. Não, a cara. Hermione, eu não vou falar nada sobre isso porque ela é de menor, cara, mas. Ela não é mais de menor agora, eu acho. Não, agora não, mas eu não vi o Zé, desculpa, cara. Eu faço parte da geração que escolheu não ver Harry Potter, então, tipo, eu não sei o que é. Mas eu não sei se em algum momento... Eu sou da atriz, pô. Não, mas a gente não tá falando da atriz, sim, né, cara? Então, essa não vale. Não, mas, tipo, Harry Potter se passa no passado, então, tipo, a Hermione hoje se passa no passado. Não. Sim, é alguns anos no passado, é tipo 97. Ah, porque foi na época que escreveram o livro, mas não tem... Não, sim, tipo, sabe aquele salto de tempo que tem no final? Uhum. Aquilo é hoje. Pronto, eu comeria ela então ali. Não, mas ali ela tá velha. Não importa, mas eu comeria ela assim mesmo. Ela tá velha. Bom, cara, eu apenas vou dizer que a minha opinião sobre a Hermione é a mesma que eu dei sobre a Kristen Stewart em algum episódio anterior, cara. Só isso, cara. É, essa da Hermione não vai render, não. Eu não vou falar detalhes aí. Você ia falar da Kate, então? É, então a Kate do Lost. Kate do Lost. Mas não corta a Hermione, né? Não, hein? Não, tem que cortar. Não corta, não precisa cortar, não. Não, não vou cortar. Ai, porra! Não, mas nesse caso todo mundo se ferra, não é só tu, Alan. Ah, tá. Eu não disse nada. Você justificou até a idade. Como nada. É. Cara, a Kate. Eu acho ela muito bonita e tal. Ela tem uma boca da hora. Ela é uma personagem legal, mas eu não vejo ela no pornô. Não sei por quê. Ela não é bonita o suficiente. Ela não tem nada, cara. Eu gosto. E como você tá falando, a Claire seria maldade, porque a Claire, se ela fosse uma mulher grávida que surgisse na minha vida, eu não ia me perguntar quem é o pai do filho. Eu criava o filho, cara, pra ficar. Ela criava o filho dos outros, cara. Foda-se, cara. Ela era linda, caralho. A Claire era foda. Claire, eu não consigo me lembrar da cara dela. Porra, deixa eu te mandar, peraí. Era inglesa, né, cara? Uma coisa assim. Quê? Ela era inglesa, não era? Ah, não faço a menor ideia. Eu me lembro da irmã chorona do Boone lá. Ah, não, ela era chata. Shannon, sei lá. Mas Sharon. A irmã do Boone era chata, fez falta, morreu ou não fez falta? Ih, caralho, falei spoiler. Filho! Desculpa. Spoiler do Lost. Tá, quem não morreu? É, continuando. Ah, o gordo morreu. Não, ninguém morreu. Eu me recuso a falar sobre Lost, porque Lost foi uma traição gigantesca. Eu não recebo. Cara, eu vou ficar. Ah, lembrei, a Claire, pode crer. Cara, Lost eu fico muito feliz, porque eu só vi até a terceira temporada, depois eu parei de assistir, só fiquei pegando as notícias e conversando com pessoas que assistiam. Aí quando acabou, eu não fiquei triste. Não, eu parei de ver Lost, cara, por muito tempo. E quando tava na última temporada, eu pensei, bah, cara, eu gostei tanto dessa série quando eu via na TV. Menos ainda, se fizer pouco caso, eu quero menos ainda. Vá ou fica assim, decida, tá na mira. Seu tempo tá passando, tá. Mas se tu não quiser, eu quero menos ainda. Se fizer pouco caso, eu quero menos ainda. Vá ou fica assim, decida, tá na mira. Seu tempo tá passando, tá. Mais um episódio dos Caralhinhos Voadores. Eu queria aproveitar aqui para responder o amigo Sr. F, que respondeu a minha intimação no episódio passado, explicando por que que ele me chamou de Maurício Saldanha da Putaria. Eu não sabia se ele estava me zoando ou falando sério. Ele falou aqui, cara, primeiramente vamos explicar o Marcel. A comparação com o Maurício Saldanha teve o intuito de ser unicamente elogiosa. E a fiz devido a claras semelhanças, mesmo sotaque, mesma paixão exacerbada ao exprimir suas opiniões, e mesmo a coragem de ir contra o senso comum. E quando o amigo falou que curtia filmes diferenciados, e pá, eu vi que tinha um paralelo. Cara, eu fiquei muito feliz, assim, finalmente alguém me entendeu, cara. Obrigado, senhor Neto. Obrigado, cara. Um beijo no coração, tô emocionado com essa parada. É que eu dei explicações, cara, é que durante muito tempo eu odiei o Maurício Saldanha. E aí eu odiava esse maluco. Cara, eu compartilhava no Facebook debochando, ele chorando por causa do Lost, o caralho, meu, eu odiava ele, eu queria o mal dele, tá ligado? Só que assim, tem que deixar claro também, né? Tem que observar que o Marcelo odiar alguma coisa é normal. É comum pra mim, é comum, cara. Mas assim como é comum pra mim odiar, é comum pra mim ver que eu tô errado e passar a gostar. Porque eu tenho que ser justo aqui, por favor, os amigos me permitam fazer isso, cara. Porque depois de anos de ódio, e ódio sem fim, sem trégua contra a figura dele, um dia eu ouvi um episódio de um MasmorraCast, cujo qual ele participou, e eles falaram sobre... Eu não me lembro se o tema do podcast era esse, ou se só, saca, era um item da pauta, mas eles falaram sobre a filmografia do Gaspar Noé, que é um dos meus diretores preferidos, tá ligado? E simplesmente as opiniões do Maurício Saldanha eram as mesmas que as minhas, tá ligado? E aí... Oh, a gente se identificou. E indo de encontro ao que o Miguel fala, saca? Que eu só gosto do que eu falo, saca? Eu não posso odiar um cara que tem as opiniões que eu tenho, entendeu? E eu passei a entender o cara, a perceber que saca, que ele é um cara que tem paixão, ele coloca isso pra fora. Hoje eu admiro o Maurício Saldanha, entendeu? Ele provavelmente não vai ouvir, entendeu? Ele não vai ouvir, nunca vai saber disso aqui, mas Maurício Saldanha, se estiver ouvindo, cara, desculpa por esse todo esse rancor que eu tinha, mas hoje eu sou teu fã, cara, um beijo no teu coração, cara. E, cara, a gente poderia ler outras coisas também, mas aqui tem muito comentário da rapaziada falando bem das minas, elogiando a participação dela, elogiando, né, a gente ter feito um podcast com essa temática, né, cara? Então a gente vai dar aqui um salve geral pra rapaziada toda que fez isso aí. Então é com os amigos agora. Cara, eu só quero comentar rapidinho aqui que algumas pessoas no Twitter e tal, e aqui no comentário foi mais o Raul Lima, né, que falou do áudio das meninas, né, que mal consegui escutar e tal, algumas partes. Mas realmente, né, algumas das meninas, né, como o Marcel respondeu até pra alguém em algum lugar, algumas das meninas não participavam de, nunca tinham participado de podcast, né, não tinha uma estrutura pra isso, né, foi, elas vieram na boa vontade mesmo pra agregar aqui o podcast. E, né, o que saiu e o que deu pra fazer e tal, mas acho que o saldo no final foi positivo. Verdade, verdade, verdade. Todos achamos. Então, bom, a gente, né, não tem muito valeu os comentários aí, se o pessoal curtiu e tal. Só mandar um abraço pra algumas das pessoas bonitas aqui que comentam. O Travamos, mandar um abraço pro Jean, pro Evandro Louco, pro Pefor Punheta, pro Rodrigão e pro Rex Glizer. É isso aí, Matuza. Eu vou mandar aquele abraço onanístico pro Thiago Miro, o Anônimo Luiz da Silva, Raul Lima, Mega Boga Miguel Dias, e Carlos Vou bloquear o IP desse cara. Ele comenta com muito fake, cara. Porra, se fuder. É, caralho. Bloqueia. Você é spam. Mas eu elogiei. É verdade, é verdade. Ô, cara, você é um maluco que eu conheço. Ô, cara, se você estiver ouvindo, tu... Cara, eu conheço teu trampo, tu é desenhista, né, cara? Eu vi o nome do cara e o avatar do cara, eu me lembrei do traço, cara. Eu conheço em algum lugar, cara. Fiquei com essa dúvida na cabeça. Achei que eu conhecia do DeviantArt, cara, mas eu não achei lá, tá ligado? fiquei com essa coisa. Enfim, cara, isso aí. Diga se estiver ouvindo, se tá desenhista ou não. Não tem nenhum motivo, sabe? Eu sou um desenhista solitário, sabe? Aquela coisa de saber quem desenha também. Enfim. Então, se é rapaziada, como sempre, segue a gente no Twitter, curte a nossa fanpage, entra no nosso Tumblr. É isso aí, cara. Um beijo no coração. E Miguel? Maurício Saldanha, nós chamamos. Ué. Se quiser ir embora, fique à vontade. Eu esperava um pouco de maturidade em você. Lance já não tem mistério. Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você. Então tenta não me provocar, que eu prometo não vou complicar. Feito nuvem solta pelo ar, é assim que eu vou te levar. Porque olha, você me faz tão bem. Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen. Coração acelerado mais de 100. Juro que eu não quero mais ninguém. Você me faz tão bem. Você me faz tão bem. Só de olhar teus olhos, baby, eu fico sem. Coração acelerado, mais de 100. Juro que eu não quero mais ninguém. Você me faz tão bem. Hoje? Sempre tá gravando, cara. Tá ótimo. Confia nas habilidades geek do amigo. Um só gravar não rola não, hein? Tá, eu gravo também. Tu não pode gravar, Miguel? Posso, mas eu tava com preguiça de abrir o programa. Nossa. Ah, vai te fuder. Ah, eu vou travar meu computador porque tá com preguiça, caralho. Porra. Um backup sempre é bem-vindo, mas o oficial é você, Miguel. Miguel, cada dia mais comprometido.